Como ter uma equipe consolidada. O que é consolidada? É uma equipe firme, coesa, unida. Amém? Que trabalha juntos, em amor, com um forte espírito de perdão. Amém? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. A partir da célula, a partir do setor, a partir da área e de uma igreja, ou de uma grande igreja, um dos segredos para esse trabalho prosperar, crescer e se multiplicar é aquela liderança trabalhar em equipe, crescer nesse trabalho em equipe. Antigamente, anos atrás, as lideranças, até eu diria mundiais, eles tinham muito essa questão do eu sozinho, até pastores até diziam assim: olha, patos voam em bando, mas águias voam sozinhas. Aí era aquele pastor solitário, intocável. Tinha até um deles que tinha um santo dos santos na igreja, que não era qualquer pessoa que falava com ele, não. Então, as coisas mudaram. Hoje, um dos grandes segredos é a gente saber como desenvolver, como trabalhar em equipe, formar um time, formar a equipe dos sonhos de Deus. Porque para qualquer pastor, para qualquer liderança, seja líder de célula, setor, área, distrito, região, liderança de redes, né, que tem essa estrutura, a gente vai estar implementando as redes aqui também. O grande segredo é a equipe. Porque quando Davi foi lutar contra o Golias, ele foi sozinho, colocou o pescoço dele no tronco, né? Arriscou, porque ele poderia morrer também. Mas ele se arriscou, foi lá e derrubou o Golias, e cortou a cabeça do Golias. Mas quando chegou o momento do Davi enfrentar exércitos, aí o Davi não estava mais sozinho. Davi tinha 400 guerreiros treinados. Obrigado, muito obrigado. 400 guerreiros treinados. Por quê? Porque agora não era mais o Golias, era um exército contra o outro. Então eu estou aqui com o meu exército, com a minha equipe. E sempre a gente tem que aprender essa lição com Davi e uma lição com o filho de Davi, que é Jesus. Os dois. O Davi pegou homens endividados, homens amargurados, homens que eram a escória da sociedade, homens desacreditados, homens imprestáveis. E ele reuniu esses homens numa caverna, porque ele estava como fugitivo de Saul, e essa caverna se chamava Caverna de Adulão. E lá Davi ensinou esses homens a adorar, ensinou esses homens a terem comunhão com Deus, ensinou esses homens a serem guerreiros poderosíssimos. E aí, quando a gente olha lá em Crônicas, a gente vê as proezas, né? Eu não anotei isso, mas eu não lembro se é 1 Crônicas 12 e 13, que o Davi vai falando a lista desses guerreiros poderosos, as proezas que eles fizeram. Então Davi não estava mais sozinho, ele, Ele teve que aprender como se relacionar com esses homens, como crescer no relacionamento. Então, vou fechar esse ponto aí dizendo o seguinte, que para um líder de célula, para um setor, líder de setor, de área, um pastor de distrito, um pastor de região, um pastor de uma igreja local, se ele tem, ele vai ter sonhos de Deus, mas ele não tiver uma equipe consolidada, ele não vai alcançar esses sonhos. Tem que ser um grupo sonhando juntos, parceiros, parceiras, sonhando juntos os sonhos de Deus. Agora, se esse líder, seja qual nível que for, se ele tiver um grande sonho e tiver uma péssima equipe, pois esse sonho se torna um pesadelo. E o pior pesadelo de um líder é ter uma equipe, uma péssima equipe, porque ele não vai alcançar os sonhos e essa equipe vai trabalhar contra ele. E como eu vi um colega pastor dizendo para a equipe dele, ele tão triste, tão abatido, ele olhou para ele e disse: vocês querem me matar? Vocês querem me matar? Vocês querem que eu tenha um infarto? Digo, meu Deus, tenha misericórdia, Ave Maria, de ter uma equipe assim. Mas nada acontece de graça. Uma equipe consolidada, ela se desenvolve a partir do crescimento pessoal daquele líder. Senão, ele vai estar violando, ele vai estar tropeçando numa lei que o John Maxwell, como diz o pastor Francinaldo, John Maxwell chama lei da tampa. Lei da tampa. O que é a lei da tampa? Aquilo que Jesus disse: não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Basta apenas o discípulo ser como o seu Senhor. Ou seja, o cara é medíocre, o cara não tem desenvolvimento pessoal, o cara não topa desafios para se esticar, para fazer coisas que ele nunca fez, ele não ousa, ele fica ali preso, ali, na mediocridade, e se for fleumático, ele fica preso no fleuma dele, e não cresce, e aí o pessoal olha e diz: meu Deus, está devagar, quase parando. Alguém pode até falar mal e dizer isso: ah, meu Deus, é marcha lenta. Por quê? Ele já está ali violando um dos grandes princípios que é chamado lei da tampa. Traduzindo na linguagem de hoje, seria a lei da rolha. Que o cara não cresce, a cara não cresce, fica travando e o pessoal fica ali, sufocado, querendo avançar, querendo fazer grandes coisas, mas o seu líder não tem essa pegada, não tem uma pegada, não desenvolveu o seu crescimento pessoal. Numa outra hora eu vou falar mais sobre como ser um líder proativo. Ele não se tornou um líder proativo. Às vezes é muito só seguidor, aí você dá uma lista para aquela pessoa, ele faz aquilo que está na lista. Mas ele não ousa fazer o melhor, buscar o melhor. Tudo bem que eu vou fazer o que está na lista, mas o que está na lista eu vou dar o meu melhor, e eu vou fazer o meu melhor. Amém, gente? Então, o Davi teve que aprender, eu também e você também, como a gente formar uma equipe. Gente, dá uma controladinha, eu não sei se é um bebê que está com fome. Vamos ver se tem que dar uma ajudadinha lá, senão não consigo competir. Muito bem. Então, o Davi teve que aprender, eu também, você também, todos nós temos que aprender. Agora, tem algo que é muito crucial na equipe. Eu não sei se eu começo por isso ou não, mas algo que faz uma equipe permanecer em pé ou cair. Isso se chama relacionamentos. Relacionamentos. É quando a equipe não cultiva o espírito de perdão, de tolerância. Não aprende, não amadurece como conviver com diferentes personalidades ou temperamentos. É quando motivações erradas entram nessa equipe. E eu diria uma delas, um espírito de competição, doentio, diabólico. Porque quando esse espírito competitivo, ainda tem gente que diz, ah, é uma santa competição. Como que pode algo que é obra explícita da carne, segundo o livro de Gálatas, ser uma santa competição? Que eu quero ter mais gente na minha célula do que você. O meu setor é maior do que o teu, a minha área é maior do que a tua. Entendeu? Então, quando entra esse espírito competitivo, ou inveja, ciúme, todos juntos, de mãos dadas, dentro de uma equipe, aí, queridos, a equipe fica adoecida. Então, tudo isso, eu penso que quando nós estivermos abordando essa palavra, nós vamos ter que tocar nesses assuntos como prevenção, para a gente ficar ligado, para a gente ficar atento. Eu diria que tudo que nós temos conquistado, Belém, Ananindeua, aqui nessa região, tem sido por causa de um trabalho em equipe. Nós poderíamos e vamos e podemos fazer muito mais. E esse muito mais depende do meu desenvolvimento pessoal contínuo, mas depende também desse relacionamento entre os iguais na equipe. Porque, olha só, é fácil vamos pensar assim, vou pegar o de Paula aqui, tá? O de Paula é... se submeter a mim, que sou o pastor dele, ele reportar a mim, ele ter uma boa atitude comigo. Mas o que eu quero ver, e o que todo líder que se preza quer ver na sua equipe, é se entre aqueles iguais, eles se amam, se respeitam e cooperam um com o outro e promovem um ao outro e protegem um ao outro. Cara, eu já vi uma igreja endemoniada. Eu estava orando nessa igreja. E para mim essa igreja estava encapetada. E eu orando, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei uma manhã orando e quando Deus me deu uma palavra em Tiago. Aonde há confusão... aonde há briga, contenda, onde há confusão, há toda espécie de coisas ruins. Estava lá no livro de Tiago, eu digo, meu pai, tenha misericórdia. Entendeu? Eu não estou dizendo que o de Paula se relaciona mal com as pessoas. Não, ele é um cara muito bom de relacionamento, de Paula, muito bom mesmo. Não vejo o de Paula com treta com ninguém... E aí, quando tem alguma questão, ele vai, procura, vamos sentar, vamos conversar. Esse é o caminho, vamos sentar, vamos conversar, porque conversando a gente se entende. Se eu estou errando alguma coisa, me perdoe, mas também eu vou... Por que você está agindo assim comigo? E aí a gente vai conversando. E sempre aquele espírito humilde de reconhecer que onde eu errei, eu estou pedindo muito perdão, eu quero caminhar com você, eu quero andar com você. Mas, se entre os iguais, porque tem pastor, tem líder que faz vista grossa, é igual aquele cara dirigindo o carro, os filhos todos aqui no banco de trás, e os moleques se comendo no pau. É murro e puxa cabelo e dá-lhe soco e dá cachulepa, dá-lhe tapa na orelha. E o pai dirigindo o carro, aquilo nem incomoda ele. É, são crianças. Meu Deus. Então pode ter pastores que pode ser assim, de ignorando, de não levando muito a sério aquele que torce o bico para o outro, torceu o bico, não gostou. Ou quando aquele que parece que se destaca um pouquinho dentro da equipe, o semblante do outro cai, igual o semblante de Caim. Meu Deus, isso é demoníaco, é diabólico. Porque um sinal de maturidade dentro de uma equipe é... Quando meu irmão é honrado e promovido, eu me alegro com a honra e a promoção dele. Porque a honra dele é a minha, a promoção dele é a minha promoção também. Somos uma equipe. Se ele recebeu uma honra porque fez 2 gols, mas ele nunca teria feito os 2 gols, se der lá da trave... Como é que chama, além de trave, como é que chama também? Sei lá. Se desde lá o goleiro não tivesse feito um bom arremesso na bola ali para o lateral tocou para o meio campo e tal, até que colocou no pé do centroavante, ele fez o gol. Ah! Ele é o cara. Mas esse centroavante também tem que lembrar. Eu nunca teria chegado lá se o goleiro não tivesse feito um bom arremesso. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, queridos... Esses detalhes que eu estou falando, eles são muito importantes para uma equipe funcionar bem. Esses detalhes são inegociáveis. O detalhe do amor. Eu acho que a pior coisa... Bom, não sei se é a pior coisa. Vamos mudar o discurso. Uma das coisas que não soa bem, eu reúno a equipe... Todo mundo tem a oportunidade de falar sinceramente. Sinceramente, quer falar? Eu joguei uma ideia ali, eles começaram a falar. Eu quero mais isso. Botar as ideias, vocês falam, uma tempestade de ideias. Agora, a pior coisa é quando o pastor Genildo está lá, reunido com a equipe. Maravilha, né? Eles estão tudo santinho. Estão tudo santinho lá na equipe. Uau, aleluia, tudo espiritual. Aí o dia que eu não apareço na equipe, aí as unhas aparecem, as garras aparecem, sabe? Alguém falou alguma coisa, por que tu tá falando isso aí? Aí alguém observa e diz assim, rapaz, quando o pastor Genildo está aqui, parece que está todo mundo incubado. Quando o pastor Genildo está ausente, aí as unhas aparecem. Então, deve aparecer essas unhas na minha frente. Eu não vou brigar, eu só vou ficar observando, primeiramente. E depois eu tenho certeza que no final, eles vão se aproximar e dizer assim, ô, meu querido, me perdoe da minha má atitude. Não, eu te perdoe, daqui a pouco os dois estão se abraçando. Porque isso acontece em equipes, acontece. São opiniões diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes e não tem nenhuma faísca que voazinha, nem uma faisquinha. Para mim já está perfeito demais, ao ponto de ser falso esse ambiente. Vai ter faisquinha assim, meu querido. Quantos aqui são casados? Tu é uma equipe com a tua mulher, de vez em quando não voa uma faisquinha, voa, aí vocês têm que conversar, meu querido. Como é que é essa equipe? Todo mundo santo. Todo mundo santão. Ah, não. Tem alguma coisa que está errada. Igual o casal de romance real, né? Amizade especial, ou no noivado. Nós nunca brigamos, né, amor? É amor. Vamos melhorar, vamos falar igual o paulista. Nós nunca brigamos, né, amor? É amor. Nós nunca brigamos. O paulista não diz assim. Hein? Casal 20. Quando fala isso na minha frente, eu digo, cara, eu peço a misericórdia para eles se arrependerem dessa falsidade. Entendeu? São dois seres humanos, vivendo juntos, convivendo juntos. Eu acho que eu faço parte de uma equipe que o nível de cumplicidade dela, no bom sentido da palavra, cumplicidade não no mau sentido, mas a cumplicidade no bom sentido da palavra é alto nível, que é o Presbitério de Governo Nacional, que pela misericórdia de Deus, eu e a Simone fazemos parte. Estamos envelhecendo juntos com nossos pastores, Paulo, Rebeca, Eibe, Andréia, Geraldo, Terezinha, Sabá, Marileia, Roberto, Tânia, Nilton, Cleuci, Elcio, Ramiclei, Sandro e Álbia. Todos esses preciosos nós nos reunimos e já tivemos desacordo, tempestade de ideia, não concordo e tal. Mas a gente está aí se abraçando. Jesus não disse para que nós nos amássemos uns aos outros. Jesus não disse para que nós nos amassemos uns aos outros. Ele não falou que é para a gente amassar um ao outro. Não, que nós nos amássemos um ao outro como ele nos amou. E aí, porque, sinceramente falando, você ainda não descobriu, eu vou te dizer por quê. Por que que você acha que Deus tem feito o que tem feito a nível de Brasil através dessa igreja? Por que que você acha que Deus tem feito já a nível de nações através dessa igreja? Porque, irmãos, pensa se fosse a reunião do Presbitério de Governo Nacional uma cachorrada. Lá de cima, essa lama, essa cachorrada, esse endemoniamento ia descer para as igrejas da paz, elas seriam um fiasco, elas seriam destruídas. E nós não seríamos, pela graça de Deus, apesar de nós, o que nós somos, o que nós estamos nos tornando nesta nação, para abençoar esse país, abençoar o estado do Pará. Amém, gente? Mas é lá, essa turma... Cara, a gente já viu um assisto, espuletou, como a gente diz, começou a falar. Aí o Geraldo olhou para mim e disse, eu quero ver o que o Amy vai fazer. Que era um discípulo do pastor Amy. Aí tá, aí calmou, tal. Aí daqui a pouco, quando deu 15 minutos de intervalo, aí eu já vi o pastor Amy levantou, o pastor Amy já botou a mão no ombro, os dois já saíram. E a gente retornou depois dos 15 minutos e os dois não retornaram, porque o pastor Amy estava passando um açúcar e um azeite no brother, porque não é permitido. A gente discorda, mas não é para pular de dois pés em cima de ninguém. A gente pode discordar, a gente pode falar nossa opinião. Com certeza, lá eu falo as minhas opiniões. Se não bateu, ninguém tem crise ali de autoestima, porque tem gente que tem tanto rejeição na vida, que dentro de uma equipe, se alguém rejeitar a ideia dele, ele não gosta, não. Rejeitar uma ideia minha não é rejeitar minha pessoa. Pode jogar fora, se não prestar minha ideia aqui na equipe, jogue fora. Não prestou minha estratégia, jogue fora. Aí eu vou passar a noite sem dormir, ficar deprimido, entrar num fosso, porque não aceitaram a minha ideia. Isso é ser chupetinha, mimimi. Graças a Deus. Assim, pela bondade de Deus, apesar de mim, da Simone, apesar de todos nós do Presbitério de Governo Nacional, nós caminhamos juntos. Nós caminhamos numa cumplicidade santa, numa unidade santa. E aí, decisões, com muito temor, tem hora que o pastor Paulo diz, agora 10 minutos, 15 minutos, só orando em línguas. E aí ele traz o discipulador dele, o pastor Gary, com a Harriet, que é a esposa lá, e a irmã que trabalha lá em casa, a Mary, ela é negra. Aí ela conheceu o pastor Gary e a Harriet. Aí ela disse, ah, pastor, estou tão feliz. Acho que da concepção dela, porque o topo da pirâmide é preta. Porque eles são um casal de negros. Agora pensa, pastor Paulo, Rebeca, brancos, formados, pastor Gary e Harriet, formados também da faculdade rival da faculdade do pastor Paulo nos Estados Unidos. E o Senhor junta esses homens de Deus e coloca esse homem, esse casal, para ser discipuladores dos nossos pastores, Paulo e Rebeca, que vão estar com a gente esse mês. Isso é lindo demais. É outra coisa que compõe uma equipe. É que um discipulado que funciona na vida dos membros da equipe. Amém, gente? Eu ainda nem cheguei na introdução ali. Vou chegar. Glória a Deus. Muito bem. Avançando aqui, Filipenses 2:12. Apóstolo Paulo que tinha sua equipe. Vamos lá. Assim, pois, amados meus. Assim, pois, meus amados, tanto faz, como sempre, sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Cara, eu não sei, não existe inveja santa, mas isso queima meu coração. O apóstolo Paulo chegou a ter um alto nível com a equipe dele, ao ponto de quando ele se retirava, um temor santo caía nessa equipe, uma responsabilidade santa, uma fidelidade santa caía sobre eles. Ele disse, eu estou lendo entre linhas esse versículo, uma fala que diz assim, o nosso apóstolo, quando estava aqui, nós estamos fazendo. Agora ele não está, pois nós vamos fazer muito mais e muito melhor do que nós fazíamos. Nós queremos mesmo glorificar a Deus, sabendo que o nosso líder estava envolvido não no seu próprio propósito, mas no propósito de Deus. Ele não estava implantando o seu reino, mas ele estava implantando o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo recebia os relatórios, escutava as notícias, os testemunhos, e escreveu para eles, dizendo, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. E ele estava preso. Então, avançando um pouquinho mais, eu já comentei isso, que a gente tem uma grande benção, a gente tem uma equipe que se move de forma assim poderosa, dinâmica, não só quando o pastor está presente, quando o líder da célula diz, olha, eu deleguei toda a responsabilidade, eu vou supervisionar a nossa célula que multiplicou, que é a filha, e agora essa reunião aqui, a reunião de quarta-feira, a reunião de sábado, está com vocês, eu não vou estar aqui. Cara, ele vai supervisionar a outra célula. Deixou, pelo menos naquela noite, ela caminhar ali sem a presença dele. Aí, quando ele vai ouvir o relatório, ele ouve o relatório. Cara, foi demais. Nós trouxemos 5 visitantes, 2 fez a decisão para Jesus. É, houve um milagre, uma pessoa que tinha a perna curta, a perna cresceu. E aí só bênção, o louvor foi demais. Aí o cara começa a sentir assim, eu estou realmente ficando desempregado, porque sucesso só é sucesso com sucessores bem sucedidos. Sucesso que não tem sucessores bem-sucedidos é fracasso. Se você sai e a coisa cai para o chão, é que a sua equipe dentro da célula, que representa o núcleo da célula, ela ainda não foi consolidada. Ainda tem que trabalhar mais, e orar mais, investir mais, discipulado, coinonia, estar juntos. E você manter sempre o seu coração puro e as motivações corretas do seu coração. Então, isso aqui é tremendo. O pastor, uma vez eu vi o pastor Geraldo dizendo, quando o pastor Eibe nos deixou aqui, nós tínhamos entre 10 e 12 mil membros. E, eu não sei se era dois anos depois, não sei se foi dois anos depois, agora nós somos 35 mil membros, depois que ele foi embora. Aí eu estava nessa reunião de pastores lá, aí eu fiquei assim, apreensivo, eu digo, ai, meu Deus do céu, isso não está certo. Eu estou espantado porque o pastor Geraldo é tão homem de Deus, tão leal, e parece que ele está se vangloriando nas costas do pastor Eibe. Eu só comigo, mas fiquei na minha. Depois, quando terminou aquela reunião, aproximei, que ele é um grande amigo meu, o pastor Geraldo, abracei, aí ele disse assim, Genildo, parece que o cara já sabia, né? Genildo, sabe por que eu falei isso? Porque o pastor Eibe disse que era para me falar, para todo mundo ver aqui, que realmente quando o líder sai, a coisa tem que explodir mais ainda. Aí disse, cara, vou ser honesto contigo, eu estava preocupado, porque eu nunca vi, eu sempre te vi como um cara, uma referência de lealdade, de amor, de respeito, de honra com a liderança. Aí quando eu vi isso sair da tua boca, não, cara, porque o pastor Eibe insistiu comigo que eu desse esse testemunho. Olha a loucura do pastor Eibe também, né? Pode falar, Geraldo, que quando eu estava em Santarém era 12 mil, agora vocês são mais de 30 mil. Pode dizer para ele. Glória a Deus, senão acho que nunca ele teria dito. Então, essa equipe do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, era assim. Então, a equipe consolidada, ela apresenta pelo menos 6 características fundamentais. 6 características fundamentais. E nós vamos ver aqui a primeira delas. Deixa eu até olhar aqui que está acabando o meu tempo. Primeira característica, essa equipe. Isso, irmãos, às vezes tem gente que fica intimidado. Cara, será que eu não estou puxando brasa para a minha sardinha? Eu não estou. Estou falando algo que faz bem para todos nós. Que eu vejo em Santarém. Eu vejo em Fortaleza. Estou vendo em São Paulo. Que eu vejo lá na Batista Shalom, em Curitiba, com Odilon. Que eu vejo lá na equipe do Carlito Paz, lá no interior de São Paulo. Que eu vejo lá na equipe do Josué Valandro, a Batista, lá da Barra, no Rio de Janeiro. É que eu vou vendo em todos os lugares esse princípio. São igrejas prevalecentes que continuam crescendo, se multiplicando. E aí eu encontro, até numa igreja, que parece que todo mundo virou uma xerox do líder. Eu, pessoalmente, já nem concordo com isso, cada um tem uma maneira de ser. Os princípios de unidade, amor, respeito, honra, submissão, estão no coração, e não numa fala. Mas os caras são, amém ou não amém? Verdade ou mentira? Meu amigo, minha amiga, pode ver, todos têm a mesma fala. E esse pessoal começaram a falar mal da nossa igreja em Santarém, num programa de televisão. O pastor Eibe e o Geraldo foram lá com ele, com o bispo. E mostraram para ele pela Bíblia que ele estava errado. Sabe o que ele disse? Ele disse, tudo bem, pastores, realmente eu estou vendo que eu pisei na bola, que eu estou errado. Mas eu prefiro ficar com o meu bispo e falar como ele fala. Ah, então tudo bem. Aí tinha mais alguma coisa para dizer? Verdade ou mentira? Meu amigo, minha amiga, a mesma coisa. Aqui nós não estamos pedindo isso, já teve até extremismo. Mostra aí a cor da tua meia, meia preta. Não, tu não está na visão, tem que ser meia azul. Isso não tem nada a ver, queridos. Em ser equipe, se a meia de um é preta, outra azul, não tem nada a ver. Então, uma equipe consolidada, ela cultiva. É cultivado, não é um negócio assim, porque a tendência do ser humano e da carne é fazer tudo o contrário disso aqui. É cultivar em todo o tempo um espírito de profunda submissão. Não é só uma... Você acha que eu estou aqui por quê? Porque, olha, vamos pensar no discipulado. Um dos grandes erros de um discipulador é ele não ser um bom discípulo para o seu discipulador. Imagina a minha cara de pau de dizer, olha, gente, tem que haver uma submissão, e não só rasa, não, profunda, de todo o coração. E eu não ofereço isso para o meu pastor, o pastor Paulo? Aí é muita cara de pau, aí é muita hipocrisia e é muito farisaísmo eu cobrar deste negão aqui essa submissão que eu não dou para o meu pastor. Isso é um dos erros terríveis do discipulado. O acerto do discipulado é você oferecer como semeadura tudo, e quase até, quem sabe, de uma forma exagerada para o seu pastor, se ele é o seu discipulador, o seu discipulador, aquilo que você gostaria de receber da vida dos seus discípulos. Eu já vi essa semeadura. E olha, uma semeadura, ninguém colhe pouco, não. Presta bem atenção que ninguém colhe pouco. Você planta um caroço de uma manga, brota, cresce, e depois, geração após geração, porque tem mangueira aí no centro de Belém que já me disseram que tem mais de 80 anos. Né? Não sei se tem 100, mas pelo menos 80 anos por aí, dando manga. Um caroço, uma semente, uma plantação que dá safras e safras de manga. Então, tome cuidado com o que você semeia. Tome cuidado. Se você despreza, eu já vi isso, despreza o seu discipulador, a sua discipuladora, pode esperar que você vai colher isso também. E aí, pastor, o senhor está amaldiçoando? Não, é a lei do reino. Jesus disse, o reino de Deus é assim, como o homem que saiu e jogou a semente sobre a terra e foi dormir, ele não sabe como, essa semente brotou da terra e produziu 30, 60 e 100 por 1. O reino de Deus, dá e dar-se-vos-á. Tudo que governa, o Pai dá o seu Filho. Jesus disse, eu sou o grão de trigo, que como o grão de trigo que caindo sobre a terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele estava falando de si mesmo. Eu sou esse grão de trigo semeado no campo do mundo. Eu vou morrer, mas quando eu morrer, eu vou produzir muito fruto. E olha só os bilhões de filhos, de geração em geração, o Pai colhendo, porque ele semeou Jesus. É uma lei, querido, que você tem que ter muito temor a respeito dela. Então vamos voltar aqui. Então se eu quero, por isso que alguém quer pular em cima do meu pescoço, claro, eu perdoo uma pessoa que veio querer me pegar nos tapas, eu perdoo. Mas de boa, eu vou sentar e vou conversar, dizer, eu não vou aceitar isso de você. Porque você pode falar educadamente comigo. Você não precisa cuspir em cima de mim, ficar espumando no canto da boca, igual endemoniado, e com os olhos arregalados, vidrado, quase tendo um ataque cardíaco. Você não precisa disso, porque até uma pessoa que não é nem evangélica, só é uma pessoa educada, pode falar com a outra num tom educado, da maneira correta, e se expressar aonde dói, o que está precisando, não precisa desse tipo de atitude, eu não vou aceitar essa sua atitude, porque eu não semeio isso na vida do meu pastor, então eu não vou colher isso da sua vida. Conserte-se, recomponha-se, mude. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, cultivando em todo o tempo um espírito de profunda submissão. Primeiramente ao Senhor Jesus. Primeiramente a Ele. Em primeiro lugar, Ele. Porque em todas as coisas Ele tem a primazia. Então, se eu realmente primo, priorizo de ser submisso, profundamente submisso a Jesus, que eu não estou vendo, isso tem que refletir. Se eu sou submisso verticalmente a Ele profundamente, isso vai ser trazido por horizontalmente. Não só com meu pastor, mas até com a minha equipe, até com o irmãozinho que acabou de converter, se de repente ele vem e me faz um pedido, e ele me faz uma advertência. Porque lá no livro de Efésios, não só em, mas nos iguais. Sabe o que diz lá? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem gente que é muito craque, se dizendo craque, que eu sou submissa a Jesus e submissa ao meu discipulador, à minha discipuladora. Mas quando chega entre os iguais, essa pessoa não se submete. Não se submete. Talvez lá no fundo, quem é você? Você não é meu discipulador, você não é o meu líder principal. E nisso nós pecamos, se a gente não vigiar. Porque a Bíblia também diz, sede submisso. Alguém podia até achar no Google aí essa referência para poder a gente dar, que eu não tenho ela aqui. Então, primeiramente ao Senhor Jesus. Sub é igual debaixo de, significa debaixo de. Missão significa propósito de vida, chamado, visão. Então, se eu sou submisso a Jesus, e o meu líder está submisso a Jesus, então eu vou me colocar. Quando a Bíblia diz até dentro do lar, para a mulher ser submissa ao marido, ela tem que se submeter à missão do marido. O marido é mecânico, ela não vai entender de rebimboca da parafuseta, o eixo do retentor, não sei das quantas, tadinha, ela não vai entender, mas ela vai fazer de tudo para apoiar esse homem. Talvez a parte dela seja deixar as meias dele dobradinhas dentro da gaveta, de providenciar lá no supermercado algum produto para limpar a mãozinha dele cheia de graxa, algum aparatozinho, um alicate de unha, algumas coisas para limpar a unhazinha dele. Aí o marido vai ficar feliz. Então nem sempre a mulher vai entender essas profissões. Igual o Ico, tem o mundo dele lá na Natura, Abel, pouco vai ou profundamente vai entender isso, mas está submissa, está apoiando. Está apoiando quando ele chega. Ela já coordenou a casa para estar arrumada, já deve ter uma sopa quente, você entendeu? Não necessariamente ela não tem que lavar todas as cuecas, mas é a máquina que lava, ela põe lá dentro. Muito bem, então, submissão é isso. Então, ninguém pode dizer que é submissa a Jesus, que nós não estamos vendo, se a gente não é submissa aos nossos líderes imediatos que nós estamos vendo. Lá no livro de Tessalonicenses, eu não tenho esse endereço, mas a Bíblia diz para a igreja, irmãos, eu rogo a vocês que vocês acatem com apreço aqueles que trabalham no meio de vocês e aqueles que vos admoestam, que vocês os tenham em amor e em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam, viver em paz uns com os outros. Alguém podia achar para mim esse texto? Que eu lembro só o texto, o endereço, estou aplicando fé que a minha mente é a mente de Cristo, mas está lá no livro de Tessalonicenses dizendo, irmãos, quantos aqui são irmãos? Levanta a mão. Quantos irmãos, irmãs tem aqui? Então é para mim e para você. Irmãos, eu rogo a vocês, acatem com apreço. Até precisa pesquisar essa palavra, apreço. Eu entendo que é carinho, aceitação, a honra, o respeito está junto. Porque quantos líderes de célula não sofrem com dentada de membro de célula? Quantos setores não ficam sofrendo com dentada de líderes, quem sabe até e membro daquelas células do setor? Quantas áreas não sofrem mordida, dentada? Olha, eu vou te falar uma coisa. Dói, dentada de ovelha dói. Mas aí quando tem outro pastor que fala mal do outro, dói mais ainda. Olha, dentada de ovelha dói, mas dentada de um outro pastor dado no outro colega dói mais. Então, queridos, está aí, alguém achou? Alguém achou onde é? Outra hora, na próxima segunda-feira eu quero dar essa referência para vocês. Meu Deus, nós vamos parar aqui. Nós vamos só ver a nossa declaração de propósito aqui, porque se eu vou ser submisso, eu vou estar debaixo da missão, da minha liderança, eu tenho que entender qual é a declaração de propósito dessa minha liderança. Vamos colocar aí, gente. Vai lá, avança lá. Tem que ficar muito ligado comigo aí, com o PowerPoint, tá? Pode ir em frente. Pode ir em frente, que isso aí já comentei. Isso. Olha aí. Qual é a missão? Qual é a nossa declaração de propósito? Vamos dizer juntos. Vou contar até três. Um, dois, três. Agradar e glorificar a Deus. É para isso que nós vivemos. É para isso que o presbitério de governo vive. Qual é a outra declaração aqui? Vamos lá, um, dois, três. A sua geração. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ficar em pé e vamos orar.